pouco agora? Vamos que vamos. As mãozinhas. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo e me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem o quê? Tem o quê? Tem seus mistérios. Sabe se fazer como ninguém. O quê? O quê? Meu caso sério. Tem um brilho forte, brilha feito estrelas. Ah, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Quem sabe canta, vai. Tem seus mistérios. E sabe se fazer como ninguém. O quê? Agora só vocês vão lá. Meu caso sério. Você já é o Brasil. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. E quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Tá lindo demais, gente. Ela é demais. Quando beija a minha boca, que lindo. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija a minha boca e se entrega inteira. O Altas Horas é.